cansado de sofrer. Num mundo de ilusão, não conseguia ter paz no coração. Então encontrei alguém que me falou: vem conhecer Jeová, é um Deus de poder e amor. Eu aceitei e ele me libertou. E hoje eu vivo livre. Converse com Jesus, dobrando os seus joelhos, então verás a luz. Aí encontrei alguém que me falou: vem conhecer Jeová, é um Deus de poder e amor. Eu aceitei e ele me libertou. E hoje eu vivo livre. Eu hoje sou livre. Louvo ao Senhor. Conhecer Jeová é um Deus de poder e amor. Eu aceitei e ele me libertou. E hoje eu vivo livre. Eu hoje sou livre. Louvo ao Senhor. Eu hoje estou livre, vou dizer por quê.